vou morar no céu com o santo dos santos. Se amanhã eu não estiver aqui, pode ter certeza eu vou subir. Minha alma tem um lar, meu lugar é lá, onde a tristeza nunca vai me tocar. Já chorei, já lutei nesse chão, mas guardei viva minha fé no coração. Se esse corpo descansar, é na glória que vou despertar. Aqui sou forasteiro, só tô de passagem, mas tenho em mim a eterna coragem de quem sabe o que vai encontrar quando Jesus vier me chamar. Se eu partir, tô com Deus, vou morar no céu com os santos seus. Lá não tem dor, do meu rei eterno. Se eu partir, tô em paz, pois eu sei quem me espera lá. Tem coroa, tem rua de ouro e um abraço do meu Senhor glorioso. Não tenho medo fechar os olhos, porque sei que o céu é a minha casa. Minha esperança não morre aqui, é viva e brilha como sua luz. Tem mansão preparada pra mim e o Cordeiro me espera ali. No céu não há mais escuridão, só luz, louvor e salvação. Se eu com Deus, vou morar no céu com os santos seus. Lá não tem dor, não tem hospital, tem a presença do meu rei eterno. Se eu partir, tô em paz, pois eu sei quem me espera lá. Tem coroa, tem rua de ouro e um abraço do meu Deus. Já cuidou de tudo, tá tudo bem. A morte não me assusta mais, porque Jesus me leva pra casa em paz. Se eu partir, tô com Deus, vou morar no céu com os santos seus. Lá não tem dor, do meu rei eterno. Se eu partir, tô em paz, pois eu sei quem me espera lá. Tem coroa, tem rua de ouro e um abraço do meu Senhor glorioso. Abraço do meu Senhor glorioso, tô com Deus, vou morar no céu.